que se queda aqui a mi lado. Lo que quiero es mucho más que buscar en las miradas, de tener con quien hablar o de un cuerpo que tocar, de una nueva enamorada. Más allá del horizonte, más que una madrugada, sol que nace atrás del monte, no me alumbra casi nada. Necesito en mi vida la magia encendida de amar y querer. Yo no hago el amor por hacer, yo quiero mucho más de placer. Necesito en mi vida la magia encendida de amar y antes conferimos Trio Parada Dura e também Chitãozinho e Chororó, Eu Não Sou Nada Sem Você. Vou pro intervalo e volto já com muito mais música. Fique ligado, não saia da frequência. Já. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web.

nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar, o difícil era levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Oh, oh, oh. Pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como sua fruta preferida. Fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Central do Sertanejo. Essa é pra mulherada dançar com o Léo Rodrigues. Eu só sei dançar beijando na boca. Eu só sei dançar beijando na boca. Eu só sei dançar. E tá bombando no Twitter que eu deixo as meninas loucas. De bobeira, eu tava sem ninguém. Abri meu Facebook, a fim de me dar bem. Combinei com a galera pra gente se encontrar. Tomara aquele chope que hoje a night vai bombar. Mas não imaginava ficar tão popular. As minas na balada me chamando pra dançar. Quando eu olhei pro lado sem saber o que fazer, aí vem na cabeça de dançar, beijar você. Que eu só sei dançar beijando na boca. Eu só sei dançar beijando na boca. Eu só sei dançar. E tá bombando no Twitter que eu deixo as meninas loucas. Eu só sei dançar beijando na boca. Eu só sei dançar beijando na boca. Eu só sei dançar. E tá bombando no Twitter que eu deixo as meninas loucas. Eu tava de bobeira, eu tava sem ninguém. Abri meu Facebook, a fim de pode me dar bem, combinei com a galera pra gente se encontrar. Tomara que ele soube que hoje a noite vai bombar, mas não imaginava ficar tão popular. As minas na balada me chamando pra dançar, quando eu olhei pro lado sem saber o que fazer. Aí vem na cabeça de dançar, beijar você, que eu só sei dançar. Beijando na boca, eu só sei dançar. Beijando na boca, eu só sei dançar. E tá bombando no Twitter que eu deixo as meninas loucas. Eu só sei dançar. Beijando na boca, eu só sei dançar. Beijando na boca, eu só sei dançar. Vem com Léo Rodrigues, vem, vem. E tá bombando, tão comentando. Meu Facebook e o Twitter tão bombando. E tá bombando, tão comentando. Várias e várias garotas me adicionando. E tá bombando, tão comentando. Meu Facebook e o Twitter tão bombando. E tá bombando, tão comentando. Sabe por quê? Eu só sei dançar. Beijando na boca, eu só sei dançar. Beijando na boca, eu só sei dançar. E tá bombando no Twitter que eu deixo as meninas loucas. Eu só sei dançar. Beijando na boca, me beija, me beija. Eu só sei dançar, beijando na boca. Tá bombando no Twitter que eu deixo as meninas loucas. E vai continuar bombando, sabe por quê? Porque eu só sei dançar, beijando na boca. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Llevaba el mismo vestido Central do Sertanejo. Tinha sedução no toque do seu beijo, no teu corpo uma chama de desejo. Cada vez mais forte eu te sentia, teu abraço quente me prendia, atrás do teu sorriso me ganhava. Quem é que segura um coração carente? Caí na conversa, bati bem de frente. Mergulhei fundo, entrei de cabeça. Não deu pra evitar. Me apaixonei, me enganei, me enganei. Me entreguei de corpo e alma neste sonho. Me apaixonei. Atrás de um sorriso me entreguei. Você me deu um paraíso e foi embora me deixando aqui no chão. Quem é que segura um coração carente? Caí na conversa, bati bem de frente. Mergulhei fundo, entrei de cabeça. Não deu pra evitar. Me apaixonei. Você partiu sem avisar. Me enganei. E você só brincou de amar. Me entreguei de corpo e alma neste sonho. Que se esconde atrás de um sorriso. Você me deu um paraíso. E foi embora me deixando aqui. Você partiu sem avisar. Me enganei. E você só brincou de amar. Me entreguei de corpo e alma neste sonho. Me entreguei. Quis esconder atrás de um sorriso. Você me deu um paraíso. E foi embora me deixando aqui no chão. Excelente quinta, sucesso da Laide Moraes, não deu pra evitar. Antes também conferimos Luan Santana e Maná, Porto Seguro e Léo Rodrigues. E se você dançar, beijando na boca. Vou pro intervalo e volto daqui a pouco com muito mais sucesso. Fique ligado, não saia da frequência. Já, já. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Mas é o Cross, mas é o Cross, mas é lagarto sem vergonha e as mulheres gostam de nós. Mas é o Cross, mas é o Cross, na pegada, na balada, ninguém segura nós. Mas é o Cross, mas é o Cross, mas é lagarto sem vergonha e as mulheres gostam de nós. Quando junta a galera, nós sai doido pelo mundo, enche um carro de mulher, nós chega junto. Nós inverna na cerveja de janeiro a janeiro, nós arrocha as gatinhas todo dia, o dia inteiro. As mina pira, pira pra nós, porque além de beber, nós pega no amor. Nós é um cross e não tem nada, segura a gente. Se nós não bebe e não pega, nós fica tudo doente. Nós é o cross, nós é o cross, na pegada, na balada, ninguém segura nós. Nós é o cross, nós é o cross, nós é largado e sem vergonha e as mulheres gostam de nós. Mas é o cross, mas é o cross, na pegada, na balada, ninguém segura nós. Nós é o cross, mas é o cross, mas é largado sem vergonha e as mulheres gostam de nós. Quando junta a galera, nós sai doido pelo mundo, enche o carro de mulher, nós chega junto. Nós inverna na cerveja de janeiro a janeiro, nós arrocha as gatinhas todo dia, o dia inteiro. As mina pira, pira pra nós, porque além de beber, nós pega no amor. Nós é um cross e não tem nada, segura a gente. Se nós não bebe e não pega, nós fica tudo doente. Mas é o cross, mas é o cross, na pegada, na balada, ninguém segura nós. Nós é o cross, mas é o cross,

do sertanejo. Preciso te dizer, se receber esse bilhete por um tempo, não vai mais me ver. Estou partindo agora e aonde eu vou, você não pode ir. Não chegou a sua hora, seja forte, tente resistir. Não dá pra me amar. Já não pode me tocar. Você tem que seguir seu caminho sem mim. E pra esquecer da gente, olhar pra frente, um conselho vou dar. Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim. Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim. Com o tempo as coisas voltam à rotina normal. Só uma coisa nunca mais vai mudar. Quem ama uma vez não deixa de amar. Você tem que seguir, seu caminho sem mim. E pra esquecer da gente, olhar pra frente, um conselho vou dar. Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim. Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim. Com o tempo as coisas voltam à rotina normal. Só uma coisa nunca mais vai mudar. Quem ama uma vez não deixa de amar. Vou fazer uma promessa, um dia eu volto a te encontrar. No momento, adeus, se cuida de quem sempre vai te amar. Em PS, não esqueça de seguir o que eu pedi. Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim. Thank you. Guilherme Santiago, quem ama uma vez não deixa de amar. Antes de Gino, Sou Feio Mas Tô Na Moda. E Diego e Ricardo, 1 milhão de cópias. Fechando aqui a edição do nosso Central, que fica por aqui e volta amanhã na sexta com muito mais. Um grande beijo e uma excelente quinta. Tchau, tchau.